Salteado 612, para o táxi Iracema Torre agora em 1186. Agora 602, prossiga. Lembra da chamada? Ok, sim, tirei entrar em contato com a Infera, guarde só um minuto. Solo Azul 4234, box 8, pronto, puxa acionamento. Sim, Azul 08, autorizado, chame táxi. Libre, porta táxi 4234. Fala, Salvador, 8002, para o estacionamento, posição 10. Botão 8002 no 10, está autorizado, chame táxi. Camarada. Você confirma autorizado, 6720. Confirma, chave por 340, 6720. Positivo, conforme autorizado. A gente vai subir por 340, 6720. Paulo Salvador, boa tarde, é o voo 1601, cliente da formação Mike. 601 Galeão 360, guarda de cópia. Para o Pátio 3, Gol 2, Taxi 3. Gol no 273, Taxi em frente para o 03. Frente para o 03, Gol no 273. Autorizado a alinhar e manter na 7, reporte quando pronto para decolagem, esse Golf Oscar. E a Upper Whisky 50 da Eoleda Bidev, Upper November 857. Porto Seguro, Upper Zulu 16, Gruff, Upper Zulu 14 e Toquim. Decolando da 10, irá curvar à direita na saída da Eoleda e após a Leda Bidev. O controle opera em 1198, transponder será o 5051, coteja. Autorizado 360 para Galeona, Upper Whisky 50, saída da EL, após Leda Bidev, após Upper November 857, Porto Seguro, após Upper Zulu 16 até Grupe, após Upper Zulu 14 até Toquim. Decolada 10 com curva direita, controle 1198, o código transponder 5051, voo 6601. Correto, quando pronto, me puxa daqui, acionamento no 05. Amaral, 601. Solo Salvador Azul 4234, pronto, táxi POB 101, autonomia 0320, alternando Maceió. Está autorizado o táxi via Juliette Alfa, ponto para Sema Torre 186, Azul 4234. Sempre táxi via Juliette Alfa, ponto espera, Torre 1186, Azul 4234. Ave. Mantém nível 120, chame o controle, Leos. 1201, boa noite. Golf Oscar decolou 08-119-8, é o controle, bom voo. 119-8, Golf Oscar. Golf Oscar 119-8, controle, Papa Romeo, Whisky Golf Oscar. Papa Romeo, Whisky Golf Oscar, controle ciente da decolagem, voo local até que distância? Vamos bater os corredores até a posição próxima à caixa prego e depois retorna o Whisky Golf Oscar. Gente, Golf Oscar, a 1 no meu prédio em condições visuais na escuta do controle. Whisky Golf Oscar. Golf Oscar, manter o meu pé. Solo 862. Então 3897, estou recebendo a informação muito baixa, ok? Aguarde para copiar Guarulhos. 8002, prossiga com os dados, táxi. 161 a bordo, 3:39, alternando Guarulhos. Táxi autorizado, via Juliette Alfa, ponto espera quando pronto, chama a torre no 86, tá 8002. Juliette Alfa, 186, tá 8002. 3897 é o solo? É, escuta. Guarulhos, autorizado, nível 340, via Peruísque 50. Decola 10, curva à direita, saída da Euleda e após Leda, Bidev. O controle opera em 1998 e o transponde 5056, coteja. Autorizado, Guarulhos, 340, a saída da Euleda, após Bidev, pela Peruísque. Curva à direita, a decolagem, após o torre 1998, controle 5056. Correto, TAM 3897. Quando pronto, chama para o back acionamento no 06. Chama do posto de acionamento. O vento é de 100 graus com 11 nós. Livre e aliás, decolar pistão no 0, 4234. Boa tarde, para Recife, nível 1110, copia? Autorizado, Recife 1110 via Golf 677. Decola 1-0, curva esquerda, saída Conde. O controle opera em 1998. Transponder 5022, coteja. Correto, pastor 17. Quando pronto, chame para o acionamento. Controle, desse mantenha 5000 altímetro 1011. 5000 ok, então 3. Mesa 3. Objeto 6720, livro 180 em subida e chame Recife. Em 13325, alterna 1251. 3325, alterna 251, objeto 6720. Boa noite, bom voo. TAM 8002, próximo ponto espera no 0, pronto. 8002, a Lima tem pista 10. A Lima tem pista 10, TAM 8002. Azul 4234, decola agora o Zuno 2, 119.8, é a frequência do controle. 234. Salvador, boa noite, Azul 4234. Está cruzando 1400 para o 370. No radar na decolagem, suba restrito nível 350. Tem contato radar na decolagem, 350 restrito 4234. Papa Romeu, esse Golf Oscar passou o farol da barra, não há prazo para reportar. Serviço radar encerrado, mantenha as condições visuais, chame para o regresso, Whisky Golf Oscar. Tio, qual é o seu critério, Golf Oscar? 2, livre decolagem da 10, o vento é de 100 graus com 13 nós. Iniciando 10, então, Whitney 2. Livre acionar, pastor 17. E para o táxi, irá chamar a torre em 1986. Então, 8.2 decolado. Decolou o Zuno 5, 119.8 é o controle. 19.8, até mais. Boa tarde, tá? 8.002, perfil da Dael Conferências. Então, 8.002, boa noite, contato radar vigilância, prossiga conforme autorizado. 8.002. 8.002. Salvador, boa tarde, pastor 17 está pronto para o táxi. Pastor 17 autorizado até o hotel, reporta para cruzamento da 1028. Até o hotel, reportará para o cruzamento, pastor. Salvador, muito boa tarde, Mike Zulu November. Salvador, Mike Zulu November. Ok, horários 00-06-14 161 na bola, destinando Galeão os 2207. Romeu Alto, Papa Hotel. Canal Delta. Gente, pastor 17, está autorizado o cruzamento da 1028, vai prosseguir via Delta e quando lá chama só ali no 21.9 para o táxi. Livre cruzamento chamará 1219, o pastor para a Delta. Pastor, desconsidere, está autorizado você ingressar via pista e prosseguir para o ponto de espera, reporta para a cabeceira, reporta quando pronto para decolagem. O pastor 17 está direto na cabeceira, vai fazer backtrack e portará pronto para decolagem. Duna Controle, do 3603. Controle, suba restrita nível 360. 8002, controle. Prossiga, tá, 8002. Suba restrita ao nível 360. 360, tá, 8002. Afirma, suba restrita ao nível 360. Sente, tá, 8002, 360. Azul 4234. Suba restrita ao 350, chama agora Recife 126, decimal 85. 350, restrito, 2085, boa. Boa. 3603, pode voar na Provisona, 2010. 2010, Duna, firmo no 0 no 1, reposto localizador 862. Ou coisa, 3603. Beleza, porta lá, localizador 3603. Está bastante alinhado e pronto. Pastor 17, livre decolagem da 10, o vento é de 100 graus com 13 nós. Livre decolagem para o pastor. Confirme que esse meu solo. Gol no 273, uma boa tarde para Confim 360, aguarde cópia. Autorizado com fins 360 via Upper Zulu 16, decola 10, curva à direita, saída da Leda, após Leda Bridge, controle opera 1198, transponder 5061 no cotejo. A nível 150 para 360, Recife 1325, boa noite. 3325, tá, 82, boa tarde. Boa, boa tarde. Correto, quando pronuncio em posicionamento, confirme o gate. Tá no gate 3. Copiado. Para o táxi, voo 1601, 178 a bordo, 4 horas de autonomia, alternando Campinas. Autorizado o táxi via Juliette Alfa, ponto espera ser uma torre 186. Autorizado o táxi via Juliette Alfa, ponto espera 186, voo 1601. Autorizado 3.000 pés litoral, nível alto de transição em Salvador é 4.000, portanto mantém 3.000 ajustado em 1.011 pela linha do litoral. O pastor no 7. Pastor no 7 vai manter 3.000 pela linha do litoral. Tráfego 11 horas 5 milhas, sentido contrário, 1 mil pés de altitude. 3603, copiado. Solicita autorização, Guarulhos. 940 para Guarulhos, aprovado, temos o 360, copia? Copia. Autorizado Guarulhos 360 via Upper Whiskey 50, decola 10, saída da El Leda após Leda Bidev. Controle opera 1198, transponder 5065, cotejo. Autorizado 360 via Uniforme Whiskey 50, decola da 10, da El Leda após Leda Bidev 5065. 5065, transponder e o controle 198, voo 1940. Correto, quando pronto, chame para o pushback acionamento, informa o gate. Chamará, está no 7. 07. Salvador 3297, procure acionamento. TAM 3897, chamou? Confirme. 3897, próximo push acionamento. Ok, sim, 3897, informo que estou recebendo com a intensidade muito baixa, de 2 a 3. No 06, está autorizado. Chame para o táxi. Chama para o táxi. Melhorou? 13325. Analyzer, 3603. 3003, passando Duna, completa LS, torre 118, decimal, meia dúzia. 3603. 86, boa. Lula 601 decolou aos 26, 119.8, controle, bom voo. 19.8, grato, boa noite. Boa. Oscar, confirmando, pouso pista 17 ou pistão no zero. Livre direto, voo visual para enquadrar-se na base da direita da pista 17. Controle Salvador, boa tarde, voo 1601, decolou no perfil da DEL, cruzando 3000 para 3600. Ok, boa tarde, voo 1601, contato radar vigilância, prossiga conforme autorizado. Gente, voo 1601. Salvador, boa noite. TAM 3603, full ILS. 3603, boa noite. Tô no visual, livre pouso na 10. O vento é de 100 graus com 11 nós. Pouso 10, 3603. Bom, no 940, por gentileza, posicione o transponder no modo standby. Controle Salvador, pastor 17. Pastor 17, prossiga. Solicita a sessão para o 050. Ok, confirme a rota que vai manter no 050. Voa novamente código, pastor. Ciente, pastor 17, reporte nivelado. Reportará com a nivelado, pastor 050. Obrigado. Está com 229 a bordo, alternando o galeão, 3 horas e 50 de autonomia. Pronto para o táxi. Copiei a autonomia, alternativa, não copiei o POB. 229 o POB. Copiado 229, taxia via Juliette Alfa e no ponto de espera somar torre 1186. Juliette Alfa 1186, 3287. 601, suba restrito para o nível 340. Subir restrito ao 340, gol 1601. Decimal 9. Decimal 9, obrigado. Boa tarde, são 3603, táxi Alfa Kilo Passe 3. Chame na saída do Passe 3. Alfa Kilo Passe 3, são 3603. Autorizado sinal da 17, o vento é de 100 graus com 12 nós. O Whisky Golf Oscar. Whisky Golf Oscar. Está na final da 17, baixado e checado. Papa Romeo Whisky Golf Oscar. Tô no visual, tem livre pouso na 17. O vento é de 100 graus com 12 nós, Whisky Golf Oscar. Livre pouso na 17, Whisky Golf Oscar. Pronto, 3897, a linha decola pista 10, o vento é de 100 graus com 11 nós. A linha decola. São 3603, segue para o 05. Indo para o 25, 3603. 5, boa tarde. 13325, acho que o Centro Recife, gol 1601. Boa tarde. Boa. No solo agora os 33, autorizado parte 4, estacionar ali, frequência, bom descanso, Oscar.